depois cê me liga. Porque na cama ninguém faz melhor. Apaga meu contato da sua vez. As suas saudades da feliz dó. Quem sou eu? O que sua boca gira, o coração chama de meu. A galera do fundão, lado esquerdo, joga pra cima, minha Bahia. É sentir ódio, mas só sente amor. Eu sou eu que dá certo. A raiva que cê quer me perder. Sente ódio, mas só sente amor. Eu sou eu que dá certo. A raiva que cê quer me perco. É sente ódio, mas só sente amor. Passa tempo. Chance 10, o Morado de Uibaí, estourado.